Rael Braga, para os apaixonados do Brasil, nem pintado de ouro. O Rael é aquele do Paz da Cama, né? E se de dia a gente briga, da dupla Rael e Romário. Ele gravou essa música Paz na Cama, estava indo muito bem. Leandro e Leonardo regravaram, derrubaram a dupla deles, tomaram o sucesso deles, né? E ele agora está fazendo um trabalho solo, um trabalho muito bem feito, ele é muito talentoso e começa aí a conquistar o Brasil. A música mais tocada do ano de 2013, Bruno Marrone, Vidro Fumê. Foi um telefonema anônimo, uma voz disfarçada, me falou que eu estava sendo traído. Eu nem quis acreditar, pensei que era só um trote, mas no fundo do meu peito já desconfiei. Calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu tive entrando num carro importado. Calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu tive entrando num carro importado. Bruno Marrone do Carlos Cola, Vidro Fumê. Essa aqui é raridade. Essa aqui foi mais uma que foi pesquisada pelo professor Júlio César Rezende. Provavelmente você nunca ouviu essa música, hein? Fernando Mendes, Eu Sou um Rapaz Triste. Todos me perguntam por que sou tão triste, por que não consigo sorrir. Guardo só pra mim esse meu segredo que ninguém jamais vai descobrir. Eu amo alguém demais, sem esperança, alguém a quem não posso confessar. tem que ser assim, porque o seu amor pertence ao melhor amigo meu. Um dia olhei nos seus olhos, não pensei que fosse me apaixonar. Agora não sei o que faço, por mais que eu disfarço, eles podem notar. Eu reconheço meu erro, mas tudo na vida pode acontecer. Eu vou seguir meu caminho, sofrendo sozinho, em busca de alguém. Alguém que me dê seu carinho, que esteja sozinho, assim como eu. Pensei que fosse me apaixonar. Agora não sei o que faço, por mais que eu disfarço, eles podem notar. Eu reconheço meu erro, mas tudo na vida pode acontecer. Eu vou seguir meu caminho, sofrendo sozinho, em busca de alguém. Alguém que me dê seu carinho, que esteja sozinho, assim como eu. Alguém que me dê seu carinho, que esteja sozinho, assim como eu. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Fernando Mendes, Eu Sou um Rapaz Triste. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Olha, você é promotor de eventos, vai fazer uma festa aí na sua cidade e não sabe como é que você faz contato com os artistas. Anote aí o telefone da RBM Música, que tem o artista do tamanho do seu evento, viu? Desde o nosso mais famoso, que é o Amado Batista, até os meninos que estão começando aí, a Eliane e Samuel, passando pela Márcia Ferreira, Djalma Lima, Wagner Simão, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino e Cleiton Aguiar. É só você ligar, 61998136601, você pode pedir um orçamento sem compromisso, 61998136601, o e-mail é rbmmusica@gmail.com. O criador de sucessos é Delson Moura, Espelho Quebrado. O espelho quebrou. Já faz tempo que eu não vejo como anda a minha aparência. Deve estar igualzinho ao espelho quebrado, jogado no chão. Foi a paixão que eu sinto por ela quem me deixou assim. Machucado por fora, quebrado por dentro, estou com pena de mim. Tempestade de amor que passou por minha vida, não tive saída, eu estou no fracasso. Fogo ardente que queima meu corpo e não quer se apagar. Alma ferida, caída aos pedaços, e ela nem quer saber.

esqueça os perigos de uma louca paixão. E eu deixo a solidão de lado, te entrego os meus sonhos e o meu coração. Lançamento nacional, Tauan Rodrigues, com a participação de Elba Ramalho, Meu Destino no Teu. E você de qualquer lugar do Brasil, se você quiser essa música do Tauan Rodrigues, pode me pedir, viu, que eu faço questão de mandar para você e na sua rádio. Vamos ajudar o menino? Isso é, eu conheço esse menino há muitos anos, é um batalhador talentoso e merece o lugar ao sol. No próximo bloco, Juliane Jardel, Wagner Simão e Cleiton Aguiar. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A Rita Schneider de Lages, Santa Catarina. Cleiton, eu descobri o seu programa pela Rádio Estúdio Brasil. Eu ouço você direto na internet. E gostei muito desse quadro, A Trilha Sonora da Minha Vida. Eu teve uma música que marcou a minha vida, um episódio que eu não vou contar aqui, mas que é toda vez que eu escuto essa música, o meu coração dispara. Ô Rita, você não precisa contar não, que a gente já imagina que tem um pé de pano nessa história. Na trilha sonora da Rita Schneider, de Lages, Santa Catarina, Juliane Jardel, Maldito Orgulho. Maldito esse orgulho que você carrega no seu coração. Querida, maldito é o preconceito besta que nunca lhe deixa me dar o perdão. Eu sei que eu sou um errado, eu sou humano e humano erra. Você com seu preconceito se acha que não tem defeito, então me atire a primeira pedra. Eu não sou o único homem, não tem só você, tem mulher. Lhe amo, mas no seu caminho faça o que lhe convier. Pra que preconceito e orgulho se a gente vivia tão bem? Diante de um amor tão grande, o meu erro é pequeno, meu não tem só você de mulher. Me amo, mas no seu caminho faça o que lhe convier. Pra que preconceito e orgulho se a gente vivia tão bem? Diante de um amor tão grande, meu erro é pequeno, meu bem.

tirou de vez o meu chão. Chegou, pulou, caiu no meu espaço, sorriu, falou, caiu no meu abraço. Nunca vi mulher assim, se encandacinou, tomou conta de mim. Chegou, pulou, caiu no meu espaço, sorriu, falou, caiu no meu abraço. Nunca vi mulher assim, sem pena, sem dor, tomou conta de mim. Uma sereia morena, dos lábios da cor de mel, mergulhou em minhas águas, encheu de luz o meu céu. Mexeu com a minha cabeça, bagunçou meu coração. Morena linda da lua, tirou de vez o meu chão. Chegou, pulou, caiu no meu espaço, sorriu, falou, caiu no meu abraço. Nunca vi mulher assim, sem pena, sem dor, tomou conta de mim. Chegou, pulou, caiu no meu espaço, sorriu, falou, caiu no meu abraço. Nunca vi mulher assim, sem pena, sem dor, tomou conta de mim. Leito Aguiar cantou dele, Morena da Lua. No próximo bloco, eu tenho uma dica de bem viver para você, né? Eu quero mandar um abraço pro meu neto, o João, lá em Coromandel. Meu neto mudou para Coromandel e o coração do vovô tá pititinho. Mas agora, eu com esse negócio da minha rádio vai inaugurar agora. Nós vamos fazer um show de inauguração assim que passar a chuva, né? Mas na próxima segunda-feira já começa o meu programa, começa a passar na 95 FM lá de Coromandel. Um abraço pros meus conterrâneos e vamos fazer um grande show de inauguração aí, viu? No próximo bloco, dica de bem viver. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Outro dia a gente estava conversando e um amigo meu falou uma coisa interessante que é uma grande verdade. Ele falou assim, rapaz, a gente quando é novo, a gente tem um apetite danado, pode comer tudo que não faz mal. Mas a gente não tem dinheiro e não pode comer as coisas que a gente gosta. Aí você vai trabalhando e tal, vai organizando a vida. Aí depois que você passa dos 30, você consegue arranjar um bom emprego, ganha dinheiro e tal. E aí você não pode comer, porque se comer dá colesterol, dá glicemia, dá não sei o quê. É desse jeitinho, né? E se prestar atenção, via de regra, o brasileiro tá gordo. Quase todo mundo, homem ou mulher, tá com a barriguinha. Eu tenho até, pela minha altura, eu tenho peso até razoável. Mas o problema é a barriguinha. Eu vou te contar, né? Do teu negócio, a barriguinha quer ter. Então, eu vou passar umas dicas para você aqui agora, que é para você evitar essas dietas. Eu já falei essa semana toda, evitar essas dietas malucas, né? Agora, quase todo mundo tem uma história de um regime que fez e que parecia que ia dar certo e que não deu. Aí você pode aprender com esses fracassos e transformá-los em sucesso. Primeira coisa, tente diminuir. A gente fica correndo, quando você senta para almoçar, ou para jantar, ou para lanchar, você está naquela velocidade e aí você come rápido demais. Tente diminuir ao máximo a velocidade com que você come. Mastigue demais, mas bastante mesmo. Sabe, tem um truquezinho interessante. Se você é destro, experimenta comer com a mão esquerda. E se você é canhoto, experimenta comer com a mão direita, viu? Outra coisa, não esparrame petiscos pela casa. Tem gente que você chega numa casa, tem batatinha num canto, tem castanha no outro, não sei o que no outro, e você sai comendo, né? Aí não tem regime que dê, né? E outra coisa, procure fazer lanches saudáveis. Eu sei, tem gente que fala, ah, eu não gosto de verdura, não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto de fruta, mas a gente acostuma, viu? E se você fizer lanches saudáveis e tem fruta, não é toda fruta, por exemplo, abacate é uma fruta muito gordurosa, você pode comer de vez em quando, né? Mas é bom você comer maçã, laranja, pera, essas coisas assim, uva, né? Aí você pode comer mais, porque tem banana, você pode comer, mas não pode comer demais também, né? Mamão, todas as frutas, tudo, aliás, tudo tem que ser feito com parcimônia, né? Mastigue pelo menos 30 vezes cada garfada, viu? E ó, outra coisa, vai chegar uma hora que você vai ter dificuldade. Você vai estacionar, você não vai mais perder peso. Isso é normal. Isso é normal. Pode saber que isso vai acontecer, viu? Aí, durante esse período, o que você faz? Bebe mais água e aumenta a caminhada que você faz. Se você caminha meia hora, caminha 40 minutos, viu? E se você puder também, né? Você isso é fundamental. Não passe fome. Porque se você passar fome, primeiro, que quando você chegar para comer, você vai querer comer um boi inteiro, né? E outra coisa, quando você deixa de comer, o seu corpo reage de forma protetora contra a inanição. A sua taxa metabólica em repouso, ou seja, as calorias que você queima apenas para manter o seu corpo funcionando, elas caem para um nível mais baixo para poupar a energia. Isso o corpo faz sozinho, isso, né? Ele trabalha mais para preservar o alimento que recebe estocando gordura. Por isso, as pessoas que fazem dieta têm índices percentuais de gordura mais alto do que as que não fazem regime, viu? Em vez de contar as calorias, que também é uma chatice, né? Somar tudo que você come. Concentre-se em cortar gordura e diminuir ou eliminar açúcar da sua dieta, viu? E outra coisa, está provado que o corpo da mulher queima mais calorias entre a ovulação e a menstruação. Por isso é que você acha os lanchinhos tão bons nesse período, né? Não passe fome. Agora, se você conseguir resistir à tentação de comer alimentos muito energéticos, seu corpo vai queimar os estoques de gordura para obter a energia que necessita. São os hormônios, viu? E já que você sabe exatamente o período do mês que você vai comer mais, né, está relacionado aos níveis de estrógeno e progesterona, você só tem que antecipar esse período e evitar comer muito. Você pode comer melhor, né? Então, você controlando o seu ambiente, ele não vai controlar você, tá bom? Essa é uma dica de bem viver, que se você conseguir copiar, você vai dar um rumo diferente na sua vida, viu? Os meus afilhados Eliane e Samuel, aqui mora a gente. Canto e bebo a noite inteira e amanheço cabeça tonta. Ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando. Batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. E você grita reclamando que o barulho tá demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, até sexta-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Eliane e Samuel, do Eduardo Gomes, do Renato Barros e do Ivan Medeiros, aqui mora gente. No Cantinho do Rei, um dos grandes sucessos de Roberto Carlos, Emoções. Música.

encheu a cara. Cerveja, uísque, vinho, muita gatinha, galera animada e tal. E o cara, ele nem sabe a que hora que ele saiu de lá, saiu travado. Aí pegou a BR, e quando ele entrou na BR, o que é que ele vê? Uma blitz. Aí ele começou, estava bêbado, mas estava enxergando alguma coisa, né? Aí começou a rezar para tudo que era santo. E foi sorteado, viu? Quando ele parou, quase que ele atropelou o guarda. Tava ruim. Aí o guarda pediu para ele descer do carro. Quase que ele não consegue descer. E aí o pesadelo aumentou. A hora que o guarda falou assim, ó, vamos fazer o teste de bafômetro. Ele falou, caramba, tô ferrado, né? Mas aí parece que os santos resolveram conspirar a favor dele. Na outra pista, um caminhão veio, bateu num carro, esparramou a carga toda. Os guardas saíram correndo e falaram assim, vai embora, vamos socorrer aquele acidente, vai embora. Aí ele, mais do que depressa, entrou no carro e foi embora. Feliz da vida, falou, rapaz, hoje eu ganhei na loteria, hoje é meu dia de sorte, né? Aí chegou em casa, guardou o carro na garagem, agradeceu os santos tudo pelo dia de sorte, foi dormir. Tava feliz demais. No outro dia, a mãe dele acordou ele às 7 horas da manhã e falou assim, meu filho, o que que aquela viatura da Polícia Rodoviária Federal está fazendo estacionado dentro da nossa garagem? Senhora da Badia, e lascou! No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Aniversariando hoje a Neide Liamar Rabelo, Iago Silva, o meu querido amigo Neri Veiga Júnior. Ei, Nerizinho, velho, esse é rapaz, 35 anos. Conheci ele de colo, rapaz, eu tô ficando é velho. Eduardo Maidana, a Sandra Araújo Masquete, Flávio Ramos, Fabiana Alencar, Sara Guerreiro, o meu querido amigo, grande artista Lázaro do Piauí. Ah, 60 anos, tá ficando sexy, né? 60 anos no lombo, rapaz do céu. A Shirlene Soares, a Jéssica Daniele, o Sandro Eber e o Jairo César. Para todos vocês e para você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo. Muita paz, muita luz, muita saúde, principalmente muita saúde, viu? E hoje nós vamos fazer, né? Vou pedir para o Joel Marques ele cantar. A oração vai ser cantada. Santa Maria do Brasil. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Em 1717, apareceu no Rio Paraíba uma imagem. Mais do que a aparição de um objeto, foi um sinal de Deus, para que ninguém perdesse a esperança e nunca, nunca deixasse de ter fé. Tua imagem desperta a fé em todo mundo, desde o mais importante dos homens ao vagabundo. Com teus braços de mãe proteger nossas crianças, que nasceram pra dar ao Brasil mais esperança. As mansões e os casebres, Santa Maria, tua bênção recebe pela fé no milagre. Mesmo aqueles que não possuem a mesma crença, não podem ignorar os fatos. O povo se anima, se fortalece, se levanta, enfrenta os turbilhões da vida porque acredita. Quantas graças, quantas bênçãos se recebem todo dia, quantas curas e quantas vidas salvas pela intercessão da Santa Maria. Eu

Relembrando Goiá, o maior sucesso da música sertaneja de todos os tempos, Belmonte Amaraí, Saudade de Minha Terra. A frase irretocável de hoje é do cineasta japonês Akira Kurosawa. Um homem é um gênio quando está sonhando. Um homem é um gênio quando está sonhando, é a frase irretocável de Akira Kurosawa. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Najara. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Neste domingo, às 10 horas da noite, tem o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Você pode me assistir pelo canal local, na cidade que tiver, ou então pelo Sky 175, a Claro TV 133, TV Oi 139, TV Vivo 237, GVT 248, CTBC 714, pelas antenas parabólicas e direto no site rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, direto da capital de todos os brasileiros, pela Rede Brasil de Televisão, para todo o país. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Najara. Participação especial de Fátima Leão, Não Vai Dar. Não vale a pena lamentar do que passo. Se foi um caso que bateu e não marcou. Hoje me pego aqui sozinha, olhar vazio e sem caminho. Não vai dar tentar achar motivos pra te ver de novo. Não vai dar. O amor correu demais e ficou preguiçoso. Não vai dar. Eu tô pedindo tempo pra ficar sozinha. Não vai dar. Pra gente se entender se a dor tá no caminho. O que passou? Se foi um caso que bateu e não marcou. Hoje me pego aqui sozinha, olha vazio e sem caminho. Não vai dar. Tentar achar motivos pra te ver de novo. Não vai dar. O amor correu demais e ficou preguiçoso. Não vai dar. Eu tô pedindo tempo pra ficar sozinha. Não vai dar. Pra gente se entender se a dor tá no caminho. Já não há mais nada pra dizer. Amanhã pode ser tarde pra se arrepender. Tentar achar motivos pra te ver de novo. Não vai dar. O amor correu demais e ficou preguiçoso. Não vai dar. Eu tô pedindo tempo pra ficar sozinha. Não vai dar. Pra gente se entender se a dor tá no caminho. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Najara, com a participação especialíssima da Fátima Leão, Não Vai Dar. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 6135326993. 6135326993. Você pode pedir também, né, pelos dois perfis do Facebook do Cleiton Aguiar, tá bom? Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, vou trazer dois grandes professores, viu? A Faculdade da Música apresenta os mestres Agnaldo Timóteo e Ângela Maria. Você vai ver. Você pode encontrar muitos amores, mas ninguém vai te dar o que eu te dei. Podem até te dar algum prazer, mas posso até jurar, você vai ver que ninguém vai te amar como eu te amei. Você pode provar milhões de beijos, mas sei que você vai lembrar de mim. Pois sempre que o outro te tocar, na hora você pode se entregar, mas não vai me esquecer nem mesmo assim. Eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria, solidão, saudade vai chamar o meu nome. Eu vou ficar num verso triste de paixão, em cada sonho de verão, o toque do seu telefone. Você vai ver. Você pode provar milhões de beijos, mas sei que você vai lembrar. Você pode se entregar, mas não vai me esquecer, nem mesmo assim. Eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria, solidão, saudade vai chamar meu nome. Meu nome. Eu vou ficar num verso triste de paixão, cada sonho de verão, o toque do seu telefone. Eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria, solidão, saudade vai chamar meu nome. Meu nome. Eu vou ficar num verso triste de paixão, cada sonho de verão, o toque do seu telefone. Você vai ver. Faculdade da Música apresentou os mestres Agnaldo Timóteo e Ângela Maria, uma raridade, né? Essa música que fez sucesso com Zezé de Camargo e Luciano, nessa gravação desses dois grandes ídolos do Brasil, Agnaldo e Ângela, Você Vai Ver. Quem curte essa canção agora é minha querida amiga Arla Maia, lá da Princesa FM de Dianópolis, no estado do Tocantins, grande comunicadora, ela curte Cristiano Araújo, Amor da Gente. Thank you.